foi pro samba? Meu amigo e minha amiga, peixe de qualidade você vai encontrar na Peixaria do Mário. Visite-nos na Rua Canguru, número 320A, Rua da Feira, do Conjunto Palmeiras. Na Peixaria do Mário, você vai encontrar todos os tipos de peixe da água doce e salgada. Temos tilápia, curimatã, tucunaré, os melhores e mais saborosos peixes do mar. Peixe galo, palombeta, serra, atum e cavala. Ah, e na Peixaria do Mário, você ainda leva o peixe cortadinho da hora, do jeitinho que a dona de casa gosta. O quê? Não acredito. Carolina. E mais, na Peixaria do Mário você encontra todo final de semana, sábado e domingo, a melhor carne de porco. E todos os dias temos frango abatido, tudo bem fresquinho, cortadinho na hora, com o menor preço do mercado. Venha conferir. E o bom é que na hora de pagar, não se preocupe. Aceitamos Pix, cartões de crédito e débito. E para ficar ainda melhor, entregamos tudo em domicílio. É só ligar pelo 987-48-7578 ou pelo 9 98 71 73 49. Será um prazer lhe atender. Peixaria do Mário. Nosso forte é peixe. Carolina foi pro samba. Meu amigo e minha amiga, peixe de qualidade você vai encontrar na Peixaria do Mário. Visite-nos na Rua Canguru, número 320A, Rua da Feira, do Conjunto Palmeiras. Na Peixaria do Mário, você vai encontrar todos os tipos de peixe da água doce e salgada. Temos tilápia, curimatã, tucunaré, os melhores e mais saborosos peixes do mar. Peixe galo, palombeta, serra, atum e cavala. Ah, e na Peixaria do Mário, você ainda leva o peixe cortadinho na hora, do jeitinho que a dona de casa gosta. O quê? Não acredito. Carolina. E mais, na Peixaria do Mário você encontra todo final de semana, sábado e domingo, a melhor carne de porco. E todos os dias temos frango abatido, tudo bem fresquinho, cortadinho na hora, com o menor preço do mercado. Venha conferir. E o bom é que na hora de pagar, não se preocupe. Aceitamos Pix, cartões de crédito e débito. E para ficar ainda melhor, entregamos tudo em domicílio. É só ligar pelo 987-48-7578 ou pelo 9 98 71 73 49. Será um prazer lhe atender. Peixaria do Mário. Nosso forte é peixe.